bem, Guardião? Você parece cansado. Eu preciso descansar. Vamos parar por aqui. Às vezes me sinto um tolo. Esqueço como humanos sentem fraqueza e precisam descansar. Tolice a minha. Tem uma caverna a 130 metros daqui. Me conte mais sobre a história daquele fantasma morto. Vou reproduzir o que consegui decodificar. O homem que eu viria a conhecer como Jerry Warren, meu terceiro pai e bem possivelmente o meu melhor amigo, chegou a Panamá vindo do sul. Eu era só um menino, mas nunca vou esquecer a sua silhueta enquanto caminhava lentamente em direção à vila. Eu nunca tinha visto nada parecido com ele. Nenhum de nós tinha. Ele disse que estava só de passagem e eu acreditei nele. Ainda acredito. Mas a vida às vezes muda a trajetória de nossas intenções. Ainda consigo visualizar aquele dia como uma nitidez quase perfeita. Mas de todos os detalhes, cada nuance, cada momento, a memória que mais me marca é a do ferro no quadril de Jerry. O canhão que parecia ao mesmo tempo primitivo e vívido. Era como uma relíquia de cada batalha que ele já tinha lutado, pendurado em sua cintura. Um troféu e um aviso. Esse homem era perigoso, mas havia uma luz sobre ele. Uma espécie de pureza que parecia indicar que aquela ira era adquirida e não simplesmente gratuita. Eu fui o primeiro a vê-lo quando ele se aproximou. Mas logo a maior parte de Palamon veio para recebê-lo. Meu pai me segurou enquanto todos ficavam em silêncio. Jerry não fez nenhum som de dentro do seu capacete de piloto. Ele se parecia com os heróis nas histórias e até hoje não sei dizer se o silêncio do povo no vilarejo tinha origem em medo ou em respeito. Eu prefiro pensar que era o segundo. Mas qualquer veracidade que eu tentar colocar nisso vai ser da minha própria criação. Enquanto esperávamos o magistrado Loken chegar para fazer uma recepção oficial, eu fiquei impaciente. Me libertei da mão pesada do meu pai e corri através do pátio, parando alguns passos de onde minha nova curiosidade estava. Um homem como nenhum outro. Eu olhei para ele e ele baixou sua atenção até mim. Seus olhos escondidos atrás do escuro visor do capacete. Meu olhar rapidamente dirigiu-se para a arma. Eu estava hipnotizado por ela. Imaginei todos os lugares em que tinha estado, todas as maravilhas que tinha visto e todos os horrores que tinha existido. Minha imaginação pulou de um ato heróico para o próximo. Eu mal percebi quando ele começou a se ajoelhar, estendendo um pedaço de ferro como se me oferecendo. Meus olhos fixaram naquela peça, mesmerizados. Eu me lembro de virar para trás para ver meu pai e notar as expressões de todos que eu conhecia. Havia preocupação em seus rostos. Meu pai lentamente abanava a cabeça, como que pedindo para que eu ignorasse o presente. Eu voltei a olhar para o homem que eu viria a conhecer como Jerry Moore, o melhor caçador que esse sistema já conheceu, e um dos maiores guardiões a defender a luz do viajante. E eu segurei a arma em minhas mãos. Cuidadosamente, gentilmente, não para usar, mas para observar, para imaginar, para sentir o seu peso e saber a sua realidade. Aquela foi a primeira vez que eu segurei a última palavra, mas infelizmente, não foi a última.